no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O projeto Museu Educa da UFOP oferece várias atividades. Entre elas, visitas guiadas, oficinas de pigmento e de astronomia, além de exposições relacionadas à tecnologia. No entanto, antes de fazer exposições públicas, há muito trabalho e preparação do acervo. Quer saber como funciona? Então, vamos te apresentar agora o processo de restauração das peças do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas e a prática da taxidermia. Todo o material recebido pelo Museu Educa ganha uma ficha de doação. Em seguida, a peça é fotografada e todos os dados disponíveis são inseridos em um cadastro. Depois de recuperados, os materiais são depositados em uma das reservas técnicas do museu. O processo de restauração das peças se dá em parceria com o Departamento de Museologia da UFOP, que possui um laboratório dentro da Escola de Minas. Nesse local, as peças são restauradas, mas nem sempre vão para exposição, já que o espaço é restrito. Francine Maia, participante do Museu Educa, relata a importância do processo de preservação das peças no museu. E a importância dos processos de restauração e preservação das peças no museu é que o restauro e a preservação estão relacionados a manter a vida útil do objeto, que representa um cenário histórico da narrativa do museu. Todo ano, geralmente em outubro, uma exposição é montada com todas as peças doadas no ano anterior. Essa exposição dura aproximadamente 10 meses. A ação de expor os materiais recebidos é importante, pois valoriza o ato da doação. A taxidermia é outra prática presente no museu. Consiste na preservação da carcaça de animais mortos em boas condições de apresentação. Esse processo é muito delicado, pois a preparação requer um tratamento químico muito forte. Maria Paula Delício, diretora do museu, ressalta a relevância da taxidermia. Desde o início do século XX, a gente já tinha, a Escola de Minas já tinha esse acervo de taxidermia. É um processo que você tem que, na verdade, você tem que pegar o couro, né, a pele do animal e matar todos os micro-organismos que existem dentro daquele material. Para visitar o museu, fique ligado. Os setores de mineralogia, história natural, mineração, metalurgia, química, física e ciência interativa funcionam de terça a domingo, do meio-dia às 5 horas da tarde. Já os setores de astronomia, topografia, desenho e o observatório astronômico podem ser visitados aos sábados, das 8 às 10 horas da noite. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.